de San Diego Fernandes. Consegui chegar até aqui. Eu lembro legal de cada fase da minha vida, minhas conquistas, minhas derrotas que me fez evoluir. Cansei de escutar que eu não ia conseguir. Já pensei em largar a vida de MC. Já entrei pra boca e me iludi, sabendo que essa porra nunca foi pra mim. Mas Deus abriu meus olhos no momento em que eu mais precisei. Me tirou da boca e me botou na música outra vez. Agora eu tô fazendo o que eu quero e eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. E ele sempre quer dar uma de bar falando mal de mim, mas nunca tem o que falar, quer inventar e se morde. Favela do chique em bairro nobre, bolso tá lotado de malote, yeah. Marolando no morri na pista, dando conforto pra minha família. Tudo que eu sempre quis um dia, sem perder minha essência de cria. Bielzinho pra sempre fazem dia. Mas Deus abriu meus olhos no momento em que eu mais precisei. Me tirou da boca e me botou na música outra vez. Agora eu tô fazendo o que eu quero e eu vou ser feliz. Vou ser feliz. Eu tô pelo morrão, então vai subir balão. Eu tô com os cria que não vejo mó tempão. Então desce o esquerdo bom pra ficar tranquilão. E relembrar os velhos tempos de rodão, nem me fala. Saudade de vários fácil. Essa vida louca é mó parada. Mas graças a Deus, hoje eu tô aqui. Virei MC, sou o pose do roubo. Então atura ninguém. Já tentaram até me derrubar, mas quem me protege não é de falha. Hoje eu tô na pista e vou barulhar. É o Puzi, o Belzinho. De BMW nós vai passar. Chuva de balão, fumaça, porra. É Deus quem aponta, quem vai brilhar. É o Puzi, o Belzinho. Abriu os meus olhos no momento em que eu mais precisei. Me tirou da boca e me botou na música outra vez. Agora eu tô fazendo o que